coragem de Jesus para os sobreviventes. Chegamos hoje à 18ª chave da volta gloriosa, triunfal do Cristo de Deus. Trata-se agora da grande tribulação, como nunca houve, nem haverá jamais, do planeta Terra. Como já vimos, nas profecias é que está o caráter divino da Bíblia Sagrada. Vale recordar, portanto, as palavras do profeta Isaías, capítulo 34, versículos 1 e 16. Ó nações, escutai, povos, prestai atenção, ouça a terra e o que ela contém. Buscai diligentemente no livro do Senhor e lede. Nenhuma só destas profecias falhará. Depois o próprio Jesus diria, a Escritura, isto é, o Velho Testamento, na parte profética, não pode falhar. Não falhou, não falhará jamais. Evangelho, disse Jesus, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então vamos ver o que diz o próprio Jesus no seu Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, pedindo: dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá de tua volta e do fim do mundo? Jesus respondeu, desde que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso, porém, é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E se levantarão muitos falsos profetas, enganando a muitos. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O Evangelho de Deus será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações. Só então virá o fim. E mais, disse Jesus, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, e lê, entenda. Nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, nem haverá jamais. Meus amigos, meus irmãos, a legião da boa vontade, no céu, centro espiritual universalista, já revelou que as profecias se renovam em ciclos múltiplos. É claro que já houve grandes tribulações. Também a abominação da desolação já se repetiu. Basta recordar a passagem do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 57, referente a Antíoco. Convém aqui reler um trecho de Isaac Newton. Então Antíoco Epifânio tomou Jerusalém com uma força armada, matou 4.000 judeus, fez muitos prisioneiros para os vender como escravos, saqueou o templo, interditou a adoração do Deus único e verdadeiro, mandou queimar a lei de Moisés, estabeleceu a adoração dos deuses pagãos em toda a Judéia. Mais adiante, Antíoco Epifânio foi pichotado no Egito por uma simples mensagem dos romanos e logo depois derrotado e desfeiteado pelos judeus. E mais adiante, numa guerra contra os judeus, os romanos violaram o santuário da fortaleza e fizeram cessar o sacrifício perpétuo, substituindo-o pela abominação que deixou a terra desolada. Mas esta abominação aconteceu depois dos dias de Jesus entre os homens. Esta abominação foi posta no 16º ano do imperador Adriano, ou seja, no ano 132 da nossa era, quando o templo de Júpiter Capitolino foi erigido no lugar onde se erguia o templo de Jerusalém. Isaac Newton conclui: por isso os judeus pegaram em armas contra os romanos Numa guerra em que foram destruídas 50 cidades, 985 de suas melhores filas e mortos 580 mil. No fim da guerra, no ano 136, foram todos banidos da Judéia sob pena de morte. Naqueles dias, a terra ficou desolada dos seus velhos habitantes. Vocês compreenderam bem? Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Aconteceu tudo como Jesus profetizou. Das tribulações. Quem diz tudo isso não é Zaru, é Jesus. Ele diz uma tribulação como nunca houve nem haverá jamais. É aquilo que na Vulgata Latina está escrito e eu sempre digo aqui para as crianças brincando com elas. Eric, tenem com tribulatio magna qualis non fuit, ab initio mundi, usque modo neque fiet. Sempre digo, a Bíblia Sagrada, na parte profética, é a palavra de Deus. Na parte humana, não. Deus não vai falar de amor à sulamita. Deus não vai inspirar aquelas incestuosidades que estão no Velho Testamento. Qualquer pessoa inteligente, não quadrada pelo fanatismo, não sectarizada pela ignorância, sem horizonte, qualquer pessoa entende isso. Porque as crianças da LBV, os soldadinhos de Deus, entendem perfeitamente. Deus não tem nada a ver com a parte humana da Bíblia. Continuaremos examinando o livro Mensagem de Jesus para o Sobrevivente. Deus está presente.